Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui a levar até si mais uma hora repleta de boa música portuguesa. Então agora vamos abrir este programa com grandes recordações da música portuguesa. Vamos abrir com a música do Gemini, Pensando em Ti. Depois vamos ficar com a voz do Paco Bandeira, Vim de longe, mas estou perto de vocês. Através da via net, via internet, estamos todos muito longe, mas todos muito perto. Então, vamos à música, porque é da música que é feito este programa. Então, espero que vocês gostem da seleção musical que eu preparei a pensar em si. As manhãs em que eu sorri, nós levantamos depois. E uma noite sem dormir, se ainda não esqueces, o acordar da tristeza ao ver as horas passar. E um jantar frio na mesa, se ainda não esqueces, cartas que então escrevi, se ainda abres por ver. Todos os livros que te ofereci, se ainda sabes de cor. As cores que sempre vesti, canções que sempre cantei, as flores que sempre escolhi. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir. Mas de manhã, ao levantar, sinto frio e já não sei sorrir. E as cartas que te escrevo, mas que acabam por rachar, são sempre iguais, só falam de amor. Os momentos de prazer que uma criança nos deu, desde que a vimos nascer ao fim de um dia de verão. Passeios à beira-mar, deixando atrás pela areia os pés marcados a par. Se ainda não esqueces os silêncios que te dei para dizer-te a chorar, foste o único que amei. Se ainda não esqueces o dia em que nasci, a nossa primeira noite, o pouco que te pedi. Sabes, eu ainda passo muitas noites sem dormir. Mas de manhã, ao levantar, sinto frio e já não sei sorrir. E as cartas que te escrevo, mas que acabo por rasgar, são sempre iguais, só falam de amor. Na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Os meus alforjes guardados, trago sonhos de menino. Não tenho casa nem rumo, nem brasões de gente nobre. Sou filho de muitas mães e todas elas são pobres. Dos lados da aurora,

E para trás ficou o Paulo de Carvalho com a música Mimi dos meus 20 anos. Ele antecipou-se, não quis esperar para o tempo dele cantar e então entrou antes do tempo, mas também não faz mal. Iria entrar aqui no nosso palco da música e por isso também já entrou, já deu o seu contributo para o Portugal musical. Então agora vamos ficar com o Zumba na Caneca da Tonisha e depois a Festa do Zé. E realmente é mesmo a Festa do Zé, porque é José Cid que vai cantar. Então fique aí, fique ligado à sua rádio e ao programa Portugal Musical. Caso queira mandar um e-mail para mim, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Então, vá lá, não hesite, escreva um e-mail para mim, porque terei todo o gosto em saber onde você me escuta, onde você ouve esta rádio, a rádio da sua preferência. Então, vamos à Tonisha, Zumba na Caneca e depois à Festa do Zé. Thank you. Ferreira bebeu-se água a pé. Tocou a sanfona e bailou Silvira, e as velhas da terra entraram na dança. Parece mentira, parece mentira. Acabou-se a guerra na Guiné-Bissau. O Zé Soldadinho regressou feliz, do Minho ao Algarve, para cá da fronteira. A festa da gente que sabe o que diz. Tempo do fado, o lugar do fadista. E chegou o tempo de irmos todos juntos ao fado. E então vamos ao fado, porque hoje quem nos espera para tocar e cantar para nós é o Alfredo Marceneiro, com a música Senhora do Monte. Depois, quem entra em palco, não entra porque já faleceu, mas deixou o seu contributo bem marcado no fado. É ela, a diva do fado, Amália Rodrigues, que nos vai deixar ouvir Júlia Florista. E é assim que nós agora vamos todos juntos ao fado. Já sabem, estão a ouvir Portugal Musical deste lado, Leandro Amador, que leva todas as semanas, nesta hora, até si, uma hora repleta de boa música portuguesa. Então, Alfredo Marceneiro e Amália é o que canta aqui, somente aqui na sua rádio. Naquela casa de esquina mora a Senhora do Monte, e a providência divina mora ali quase de fronte. Por fazer bem à desgraça, deu-lhe a desgraça também, e aquela divina graça, e aquela divina graça que Nossa Senhora tem. Senhora tão bem-fazeja, que a própria Virgem Maria não sei se está na igreja, se naquela moradia. Com a mágoa que desconsola, a pobreza se conforta na certeza de uma esmola, na certeza de uma esmola, quando bate àquela porta. O luar da lua cheia ao bater na janela reforça a luz da candeia no alpendre da capela. Vai lá muita pecadora que me arrependida chora, mas não é Nossa Senhora, mas não é Nossa Senhora que naquela casa mora. Senhora tão bem-fazeja, e a própria Virgem Maria não sei se está na igreja, se naquela moradia. A Júlia florista, boêmia e fadista, diz a tradição, foi nesta Lisboa, figura de proa da nossa canção. Figura bizarra, que ao som da guitarra o fado viveu. Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Oh, Júlia florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, um ar de rolê, um jeito de andar. Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar. No ar um pregão, na boca a canção, falando de amores. Encostava ao peito a graça e o jeito do cesto das flores. Oh, Júlia florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. E prosseguindo então no fado, vamos agora ficar com a voz de Tony de Matos, Estranha Forma de Vida. Depois, então, ao terminar Tony de Matos com a sua Estranha Forma de Vida, vamos ficar com Carlos do Carmo, Por Morrer Uma Andorinha. E realmente, por vezes, desaparecem-nos coisas, morre algo na nossa vida e nós parecemos que também, de igual forma, morremos. E aí se diz, por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. E então é assim que a gente tem que continuar a olhar em frente. Não é por desaparecer ou perdermos algo que temos que nos acomodar. Pelo contrário, temos que nos mexer e fazer com que essa perca não seja uma desilusão, que não seja uma barreira, um obstáculo nas nossas vidas. E então, por vezes, refugiamos-nos em sítios onde não devemos, mas eu deixo aqui um conselho: refugie-se na música. Faça da música o seu refúgio, a sua prisão, o seu relaxe. E então, vamos agora a este relaxe. Vamos ficar com o trinar das guitarras, com o som das violas e as magníficas vozes do Tony de Matos e Carlos do Carmo. É por vontade de Deus vivo nesta ansiedade e todos os ais são meus e é toda a minha saudade. É por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem este meu coração, vive de vida perdida,

os dias passam e bem. Há os dias que vão distante e os dias passam e bem. Há os dias que vão distante, horas, minutos e instantes seguem a ordem austera. Ninguém se agarra à quimera do que o destino encaminha, pois por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Chegamos então ao tempo do fado, lugar do fadista. E agora vamos prosseguir de uma forma mais atual, de uma forma mais animada. Já sabes, está a ouvir o programa Portugal Musical, aqui na sua rádio de eleição, na sua rádio favorita. E aqui então pode escutar muita música portuguesa, aqui no programa Portugal Musical. Eu sou Leandro Amador e estou aqui deste lado a levar até si, todas as semanas, este panorama da música portuguesa. Então agora vamos ficar com a voz da Agatha, no seu mais recente trabalho, 2011, eu estrei a música Fui Eu, Fui Eu. Depois então vamos ficar com a voz do Alex, com a música Sandra Cristina. Para todas as Sandras, um forte abraço, um beijo. E espero que também gostem desta música, porque eu dedico-a inteiramente a todas as Sandras. Depois então, vamos ficar com a voz do Gilberto Amaral. Olá, olá Maria. Então, para as outras meninas que não se chamam Sandras, fica esta música inteiramente também para elas. E para todos os homens de barba rija, um forte abraço. E um bem-aja a todos também, claro. Então, vamos à música, vamos à voz da Agatha, depois do Alex, e para terminar a sequência musical do Gilberto Amaral. Então, vamos à música. Nas palavras do vento, que em silêncio ainda falas de mim. Não me dizes, mas segues dizendo que a culpada fui eu do nosso fim. Também falas só do que não fizeste, não daquilo que te fiz por te amar. Até parece que já te esqueceste, que fui eu que não queria acabar. Mas embora digas tu que digas, lá no fundo já não pensas assim. Quando a noite cai eu sei que te lembras, e às escondidas tu dizes para ti que fui eu aquela que deu tudo o que tinha e a teu lado lutou sozinha. Sozinha contra a sombra sua pele. Tu sabes bem que e foi até a última ferida para encontrar o que se perdeu. Um grande amor teu e meu. Tu sabes bem que fui eu. Escutando as palavras do vento, que em silêncio ainda falas de mim. Não me dizes, mas segues dizendo que a culpada fui eu do nosso fim. Mas embora digas tu que digas, lá no fundo já não pensas assim. Quando a noite cai eu sei que te lembras, e às escondidas tu dizes para ti que fui eu aquela que deu tudo o que tinha e a teu lado que deu tudo o que tinha e a teu lado voltou sozinha, sozinha contra a sombra do adeus. Tu sabes bem que fui eu, fez do nosso amor sua vida e foi até a última ferida. Abandonei, Sandra, sempre de ti gostei. Sandra, minha filha querida, és tu a razão da minha vida. Perdoarás teu pai quando um dia souberes dar valor ao amor que eu te dei. Ser um artista é sofrer toda a vida, mas peço a Deus e olho por ti, Sandra Cristina. Sandra, cresce em paz do Senhor. Sandra, segue o destino, vai. E um dia, sejas mulher, sejas mãe, mas não esqueças que serei sempre teu pai. Perdoarás teu pai quando um dia souberes dar valor ao amor que eu te dei. Ser um artista é sofrer toda a vida, mas peço a Deus e olho por ti, Sandra Cristina. Tens meu sangue no teu corpo, trazes meu nome no teu. Sou a raiz da tua vida, tu és o retrato meu, Sandra Cristina. Perdoarás teu pai quando um dia souberes dar valor ao amor que eu te dei. Ser um artista é sofrer toda a vida, mas peço a Deus e olho por ti, Sandra Cristina. Perdoarás teu pai quando um dia souberes dar valor ao amor que eu te dei. Ser um artista é sofrer toda a vida, mas peço a Deus e olho por ti, Sandra Cristina. Maria, olá, olá. Linda Maria, olá, olá. És a mais bela portuguesa linda como tu não há. Olá, Maria, olá, olá. Linda Maria, olá, olá. És a mais bela portuguesa linda como tu não há. Sua beleza vai arrastar multidões. Seu olhar ilumina a terra inteira. Por onde passa vai partindo os corações. É portuguesa, essa mulher verdadeira. És um encanto, o orgulho português. E o teu brilho ultrapassa terra e mar. Por isso canto para aclamar outra vez. Linda Maria, pois só tu nos sabes dar. Olá Maria, olá, olá. Linda Maria, olá, olá. Olá Maria, olá, olá. Linda Maria, olá, olá. És a mais bela portuguesa linda como tu não. Passa a terra e mar. Por isso canto para aclamar outra vez. Linda Maria, pois só tu nos sabes dar. Sua beleza vai arrastar multidões. O seu olhar ilumina a terra inteira. Por onde passa vai partindo os corações. É portuguesa, essa mulher verdadeira. Olá Maria, olá, olá. Linda Maria, olá, olá. Essa mais bela portuguesa linda como tu não há. Olá Maria, olá, olá. Linda Maria, olá, olá. Essa mais bela portuguesa linda como tu não há. E nós vamos terminando por aqui as nossas sequências musicais, mas ainda ficamos com esta última. Vamos ficar com o Joca, que ele vai nos interpretar a música Acabar por aqui. Uma música também extraída do seu mais recente trabalho, 2011. E então é o Joca que vai terminar e cantar a música. E então, depois... vamos ainda ficar, penso eu que não vamos ter tempo de ouvir, José Malhoa, Aturatu. Então, vamos à música, antes de fazermos o término deste programa, Portugal Musical. Aquilo que estamos a viver tem que ser acabado. Tem sabor a pecado. Esta nossa aventura, se continuarmos pode doer, porque eu tenho outro alguém, tu tens outro também. Por quem sentes ternura, por isso é melhor terminar, não ir para lá do beijo, afogar o desejo. Nem que seja com dor. Ambos sabemos que não vai dar, pois temos outras vidas. E a única saída

assim chegamos a mais um final de Portugal Musical. Terminamos de ouvir José Malhoa, Aturatu, Aturatu. Uma faixa inédita da sua última reedição do álbum do ano 2011. Então, este ano em 2012, lembrou-se de criar uma nova versão da música do Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego, e também fez um mix da música Amor Africano, e também tem esta música que terminamos de ouvir, Aturatu, Aturatu. Então foi um prazer estar aqui e levar até si mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e com muito gosto e prazer estive aqui, aproximadamente durante uma hora, a levar até si boa música portuguesa. Então, conto consigo 2 a 8 dias, aqui, claro, na sua rádio, na sua emissora, da sua preferência. Então, até lá, um forte abraço, um beijo, um bom resto de fim de semana, se for o caso, e se estiver a trabalhar, um bom trabalho. E então, durante a semana, espero que você seja feliz e faça, acima de tudo, alguém feliz. Então, um beijo a todos.